O Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgou procedente recurso do Ministério Público de Minas Gerais e condenou um ex-prefeito de Uberaba, um ex-procurador-geral do município e dois representantes de uma construtora por crime de responsabilidade. Conforme a decisão, eles desviaram mais de R$1 milhão dos cofres municipais entre agosto de 2008 e setembro de 2009. Foi fixada a pena de 4 anos de reclusão para cada um deles em regime aberto. Conforme a denúncia, em 2006, o ex-prefeito abriu uma licitação para contratar empresa de engenharia para executar obras de construção do Centro Municipal Avançado de Ensino, no bairro Boa Vista. O termo de contrato de prestação de serviço firmado com a construtora vencedora estabelecia o prazo de 9 meses para a execução da obra, mas cerca de 1 mês após a autorização para o início das atividades, o município suspendeu a execução do serviço, autorizando a retomada em março de 2007. No entanto, as obras tiveram prosseguimento apenas em outubro de 2007. Na ocasião, um dos representantes da empresa solicitou ao município reajuste no contrato administrativo e, contrariando recomendações técnicas feitas por diversos órgãos do município, o ex-procurador autorizou o pagamento das quantias irregulares. Segundo o Ministério Público, os representantes da construtora tinham conhecimento de que o pagamento era indevido, por ser constituído de verbas indenizatórias inexistentes e de recomposição do equilíbrio econômico do contrato calculado com índices muito superiores aos que deveriam ter sido usados na época. Os réus haviam sido absolvidos em 2015 na primeira instância. No entanto, ao julgar o recurso impetrado pelo MP, a 6ª Câmara Criminal entendeu que as provas juntadas ao processo não deixaram dúvidas quanto à responsabilidade dos agentes e quanto à supervalorização do reajuste contratual realizado. Ainda segundo o acórdão, em relação à supervalorização do aditivo contratual, documentos técnicos e perícias demonstraram que o valor pactuado entre as partes para supostamente restabelecer o equilíbrio financeiro do contrato não tem nenhuma justificativa. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Theo Felipe.